A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max e os Matinhos, as melhores quinquilharias. Igual foi fácil. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A diversão noturna, este é o dourado de música, álcool, sexo, vômitos e vexames que colocam um ser humano, na maioria dos casos os jovens, em noites dicotômicas, Walter Rezende, com prazeres até inenarráveis e também furadas do tamanho do Aconcágua. Quantas, hein? Demais, cara. Mas a gente não nasceu indo para as baladas, né? Até a metade da adolescência, esperamos ali como um receptor de rim o dia em que conquistaríamos a nossa liberdade indo ali para bares e danceterias. Então, este episódio do Agente 86, nós vamos falar aqui da nossa iniciação nas baladas ali nos anos 80 e 90. Mas nós temos uma novidade, Walter Rezende, diga aí qual é. Este episódio, iniciação das baladas, eu e o Alexandre, a gente achou que pode render bastante, né? Sim, sim. É porque todo mundo tem uma história sobre isso. Então vamos fazer em duas partes. Esta agora, onde eu e o Alexandre contaremos os nossos vexames do passado. Que não são poucos. Não. E faremos um episódio, parte 2, não será o próximo. Teremos ainda alguns episódios entre este, que vai contar só com participação de ouvintes, histórias de ouvintes. Portanto, vocês que ouvem o Agente em 86, mande para falecom@agenteem86.com.br as suas histórias na iniciação das baladas. Ô Alexandre, a gente falava balada naquela época? Tinha não, outro nome? Não, balada é coisa nova? É, balada, eu acho que realmente acho que é uma coisa de anos 90 pra cá, porque nos 80 não tínhamos esse nome, que era exatamente essas saídas, podemos chamar assim. Porque até então ali, digamos, a oitava série, as nossas baladinhas eram aquelas festinhas de garagem, sim, né? Uma ida na regadas casa. Regadas a Xuco. Isso, exatamente. Malemar um ponche mal feito por alguma mãe. O máximo que a gente conseguia com as garotas era esfregar um cotovelo num peitinho. e o pós esses 14, 15 anos ali, já tendo de começar a trabalhar, principalmente aos 16, digamos assim, é que daí você começava a pensar em alguma vida noturna, né? Uma balada que não tinha esse nome, mas aí é quando efetivamente a gente começava a cair na gandaia. E pra quem inicia uma tão almejada ali, vida boêmia, as coisas realmente não eram muito fáceis, né? Porque a gente tinha uma série de empecilhos que tinham de ser rompidos ali, por exemplo, o Walter, os pais, né? Porque nós tínhamos apenas 16, 15, 16 anos, os pais eram de fato um grande empecilho. Geralmente você conquistava sua liberdade em fade, né? Nunca era de um dia pro outro. E essa conquista de liberdade geralmente era feita à base de mentiras. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Pois falávamos pros nossos pais que iríamos estudar na casa de alguém, onde na verdade a gente passava a noite fumando Hollywood e bebendo pinga com mel. Ah, vou comer pizza na casa de fulano de tal, né? E não, eu se embreava no busão e rasgava a cidade pra ir lá na Toco 10. Music lá e outras casas noturnas do gênero que aceitassem menores. Naquela época ainda se podia penetrar na vida noturna com menos idade do que os 18. Ninguém se metia ainda a falsificar RGs naquela época. É verdade. Então, em algumas casas ainda a gente podia entrar ali. Mas os problemas eram muitos, até por conta da falta de grana também, né, Walter? Como eu disse, bom, ali com 16 anos, obviamente não se tinha um carro pra dirigir. A molecada geralmente tá toda no mesmo naipe. É. Ou alguém tinha uma caranga velha e tinha que fazer aquela vaquinha pra botar gasolina. E, em muitos dos casos, completar o óleo. E eu ali com os meus outros quatro comparsas dentro de um Fusca, a gente fazia um 2-1, sabe pra quê? Não. Pra saber quem ia ficar com a bobina do Fusca no bolso. Não tinha alarme, não tinha seguro, não tinha nada. Ah não, alguém vai ter que ficar com a bobina. Quando se tinha um toca-fita tojo. Também. E era de gaveta. Outro transtorno também, cara. Bom, obviamente que tá ligado muito, as baladas estão muito ligadas à música e tudo mais, mas nem sempre a gente ia pra onde o nosso gosto musical de fato imperava ali, né? Porque a gente ia nessa leva de aonde o amor deveria estar, né? Então, nos metíamos nas maiores pataquadas da face da Terra. Exatamente. Eu e o Alexandre sempre gostamos de rock and roll, mas já fomos em casa de lambada. Onde o mau gosto imperava. Mas a ereção era garantida. Verdade, Lamba Reggae, né? Era uma casa famosa aqui em São Paulo. Já tem um ponto chamado Lambar. É. Como é que foi a sua iniciação na vida noturna? Então, a primeira tentativa, de fato, Walter, foi numa casa noturna de rock, né? Como você falou, a gente gostava de rock e tal. Finado espaço retrô. Então eu tinha ali 15 para 16 anos e juntou uma galera. Eu acabei entrando lá porque o dono do lugar me confundiu com um dos nossos brothers, o Cello. Mas lá dentro a galera falou, ó, se baixar o juizado de menores aqui, baixava. Tem sempre uma saída lá, tinha um buraco lá que você tinha que se meter e tinha que escapar por lá. Sabe onde era esse buraco? É. Na verdade você não conseguia fugir, era um sótão. É. E esse mesmo cello, que você foi confundido, uma vez chegou o juizado de menor, ele chegava e ia pedindo documento pra todo mundo que não tinha um pelo na cara. E esse cara foi pro sótão e tava cheio de fio descascado. Quase ele morreu, eu tô contado. Veja você. Então, a tática de se livrar de adolescentes era matá-los, eletrocutados. Esse lugar, Espaço Retrô, era um lugar e tanto assim, porque aquilo mais parecia a sede do inferno, parecia, né? Parecia. Porque eu lembro que tinha um lugar escuro, do lado da pista de dança, onde tudo era permitido. Sim, sim, verdade. Eu lembro de um amigo nosso que se meteu com uma moça nessa sala escura e os dois começaram a se pegar de um jeito. Num determinado momento, a moça achou que era uma excelente ideia acariciar o membro. Tava ali, né, cara? Tava ali e tal, ninguém enxergava nada. E ela botou a jeba do cara pra fora, naquela escuridão. E começou e o cara adorou, né? É lógico. Só que a moça era parecer o Edward Mãos de Tesoura. Porque ela tinha 9 Inch Nails, cara. Nossa, ela tinha, cara, garras de 9 polegadas. Veja você. O cara na hora foi ótimo, mas depois ficou vertendo líquidos do pênis dele durante semanas. Parecia que o Fred Krueger tinha feito um trabalho manual ali pra ele. Exatamente. E como a gente falou, a gente tinha que convencer os nossos pais, né? Pô, a gente só vai comer uma pizza na casa de não sei quem. Volto logo, né? O famoso volto logo, daí você volta, você acha que tá todo mundo quieto em casa. Porque você fala que vai voltar às 11 da noite e você tá chegando às 4 da manhã e você acha que ninguém tá te esperando. E quando você tá bêbado, você acha que você é o cara mais astuto do mundo, exato. Que ninguém ouve os seus passos, que você tem pés de algodão. Isso. Mas é pelo contrário. Mas eu deixava a janela do meu quarto destrancada. Então você eu sempre pulava pro pessoal de casa falar assim: ah, e a matilha de cães que você tinha na sua todos casa? Todos ficavam quietos, dava uma lambida no meu vômito ali. Jogava um pouco pra eles. E aí eu. Você vomitava do lado de antes de chegar dentro de casa? Muito! Mas aconteceu muito. O muro do meu vizinho, cara. E não só vomitar, porque mijar também, né, cara? Sempre mijar, tinha sempre. Se demorou tanto pra chegar até a sua casa, por que não pode aguardar pra entrar? Dentro da residência e mijar no seu próprio banheiro. Uma vez, o que ia rolar? Festa pró-formatura. Eu ali com já 16 para 17, eu no segundo, acho, colegial, e a galera do terceiro colegial organizando ali uma festa pró-formatura. E a junção da mentira pros pais com a falta de grana, que obviamente vai dar numa desgraça de Alexandre Moreira. Então, um amigo meu, o Kito tinha moto, pegou e falou assim: não, vamos aí, cara, pra esse baile pró-formatura aí, vai as garotas bonitas. E tal, vamos lá. As garotas bonitas. Não, ele não usou esse adjetivo. Ele vai umas putas, umas gostosas. Eu falei, beleza. Ele falou, só que eu vou direto lá pro lugar. Era uma casa noturna de house music. E ele falou assim: ó, dá um jeito de ir pra lá. Na volta eu levo você pra casa depois de moto. Eu falei, ah, beleza. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai Alexandrão pegando 5 ônibus tal, até chegar no devido lugar. Detalhe, foi numa sexta-feira, eu estava com um caderno embaixo do braço. Você levou um caderno pra tirar pra foto. Pra balada. Um caderno embaixo do braço. Chegou lá, não tinha um guarda-volume pra macho, só pras fêmeas. Entrei com um caderno de 10 matérias ali. E eu fiquei ali meio deslocadão. E cadê o Kito? Cadê o Kito que não chega? Cadê o Kito que não chega? Como que eu vou voltar desse lugar? E você já tava fazendo dever de casa? Você chegava pra cortejar as moças com o caderno debaixo do braço? Não, e aí, garota? Você sabe fazer uma equação do terceiro grau? Não se chega pra cortejar uma garota com um tilivro de 10 matérias embaixo do braço, né? E na verdade eu fui porque eu era apaixonadaço por uma garota e ela falou que ia, acho que a maldita também não foi, cara. Aí você ficou ali. Eu fiquei lá no meio do galera, Popero. No terceiro ano, que a galera não. Eu fiquei sentado lá e tal, cadê o Kito? Cadê o Kito? Não chega. Num dado momento, esse cara aparece. Entrou na balada de mão dada com uma garota. Ele falou, cara, só vim aqui pra te dizer que eu tô saindo com essa moça tal, e não vai dar pra te levar. E pau no teu c... Exatamente, cara. Como que eu vou embora daqui? Porque eu nem sei se hoje... Que horas era isso? Já umas, talvez umas 3 da manhã. O nessa negreiro época, já tinha... Exatamente. Ido. Nessa época não se circulava mais ônibus. Eu nem sei como é hoje, mas não tinha uma circulação de ônibus frequente. Meu cara, tudo. Eu sei que eu me fudi. Eu vi uma galera indo embora num dado momento. Ela falou, cabe eu no carro de vocês. Mas você não perguntou o destino, não, comecei antes? A pedir carona pra qualquer um e tal. Tipo Campinas, e o cara falou, beleza. Isso, é, exatamente. Mais ou menos assim, o cara falou pra um lugar distante que eu sabia que eu ia conseguir um ônibus às 5 da manhã depois, e eu fui, cara. Chegou lá, fiquei esperando o ônibus, eu quase apanhei dos caras na rua depois e tal, foi uma desgraça. Mas maravilha. Talvez fosse melhor ter apanhado desses caras, porque eu levei a sova, foi em casa depois. O meu pai, cara, mas me catou, já quase 7 da manhã. Você tá achando que isso aqui é o quê? Você falou que ia voltar às 11. Você é pensão, filho. Você tá achando que é pensão? Foda. Faltava muito dinheiro também pra gente, né? Mas faltava dinheiro pra tudo, né? Pra tudo, pra beber. Chega ali na balada e se esconde atrás daquele copo, né? Você usa ele quase como uma massa. É o escudo da alma. É um copo cheio, cara. Mas e aí, pra encher esse copo é que era o problema, né? Eu tinha uma tática. Eu vinha com uma garrafa de cerveja e servia todo mundo. Você fazia um agrado... Nem sobrava pra mim. Certo. Então, as outras pessoas... Todos iam se ver no direito de te... As suas exceções. Claro, mas no geral... Mas no geral, aquele investimento inicial te rendia no final da noite uns 400% de retorno líquido. Você era um excelente economista. Jomil Betti, Deus o tenha, ele me ensinava isso. Mas, comprar na baixa e vender na alta. Você se sai... Como um cara bacanão que paga a cerveja pra galera. Mas no fim você é um escroto, cara. E as pessoas bêbadas depois ficam mais sociáveis ainda. Aí sim que eles ficam te abastecendo mais e exatamente. Mais. Exatamente. Nesse meio tempo você tem que ser agradável. Eu acho que eu vou sair, vou te abandonar aqui enquanto você termina esse podcast. E eu vou tentar essa tática no primeiro boteco que eu encontrar, que eu gostei da ideia. E faltava dinheiro pra você entrar nos lugares também, né? Porque shows que a gente queria ir, a gente não podia. Eu lembro de um show do New Model Army. Que eu tinha, acho que 14 anos de idade. O show foi no Dama Choque, ali na rua Butantã. Eu não tinha grana pro ingresso. Eu lembro que eu e mais algumas pessoas, falo isso sem orgulho nenhum, mendigamos no semáforo. Olha só. Pra levantar uma grana, cara. E conseguiu? Não. O máximo que eu consegui levantar deu pra comprar umas 3 cervejas. Mas, bem, pelo menos não comprou um garrafão de vinho, porque era um outro hit fazer uma vaquinha pra comprar garrafão de vinho de 5 litros. Cara, existe garrafão de vinho ainda? Existe. Quando você for no supermercado comprar o seu vinho da Toscana, eu sei que você não chega perto de uma prateleira, mas existe, fica no chão assim. Os garrafões é de sangue de boi, pérgola. Tem gente que acha que aquele vinho pérgola é bom. O pérgola vem de São Roque, não? Não vem do sul, cara, não sei o que aquilo tem. Depois que eu descobri os prazeres da vida e apreciar um bom caminé do Vale Central, eu me meti a beber aquilo. É engraçado que você dá um gole e dá uma turvada na vista, sabe? No mesmo dá um fade out pro Black. Mas é por isso que então a gente fazia aquelas vaquinhas pra juntar 15 reais pra comprar um sangue de boi. E aquilo proporcionava muitos vômitos, cara. É, porque alguém sempre sacava de uma lata de leite condensado. E misturava. E misturar, o vômito, cara, daquilo parecia ice gurt, cara. Terrível, cara. E gente jogada no chão, que os pais não fazem a menor ideia, é vomitando com a cabeça, saca? É tipo morte do Jimi Hendrix, vomitando. É verdade. E parece um vulcão Osorno em erupção, soltando vinho e pão com atum pra todo lado, cara. Ô pessoal, é só lembrando a todos que o Facebook A Gente em 86 deu um curtir lá na nossa fanpage, onde vocês também sempre ficam sabendo quais serão os próximos temas do A Gente 86. A galera dá umas dicas e tal por lá também. O nosso e-mail, aí sim, para você mandar efetivamente seu tema de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90, é o falecom@agenteem86.com.br. E quem lembrou o tema Iniciação em Baladas foi a querida Fátima O'Neill. Sabe onde está Fátima O'Neill neste momento? Ela está em Brighton, lá no Reino Unido. Oh, vejam que vocês. Maravilha, Fátima. Fátima, muito grato pela dica. Iniciar-se lá na Terra da Rainha deve ser interessante. Como falamos, esse episódio dá muito o que falar. Então, mande suas histórias sobre as iniciações nas baladas. Vamos fazer em breve. Aí só com as histórias dos ouvintes. Só, né? Com histórias dos ouvintes. Mande já vai pensando aí, mãe. Mande pra gente, porque daqui a poucos dias teremos esse episódio. Vou falar um negócio que une duas coisas que falamos aqui, que é falta de grana e se meter em roubado. Uma vez eu fui numa festa de peão. Nossa, naquela época não tinha Google Maps, mas a gente fez um trabalho de mapeamento do local, um estudo topográfico da região. Veja você. E a gente descobriu que dava pra dar uma volta no local do evento, subir um barranco e pular uma cerca e pimba. Aí estaríamos nós no curral dos... no curral do boi bandido. Aonde, se a gente sobrevivesse, aquela horda de assassinos quadrúpedes. Imagina o bicho com o saco amarrado lá e quicando meia dúzia de moleque no brete. Pior não foi os bois. Os bois a gente até que tirou de letra. Pior, tá todo mundo ali de banho tomado, né? Era sábado. Pra subir esse barranco, tinha garoado e tal. E era uma lama, era... Cara, você não acredita como a gente chegou no brete. Chegou lá tão desgraçado que eu acho que os bois acharam que a gente era a mesma espécie que eles, cara. Tudo fudido, cara. Aí a gente conseguiu entrar, passar em... Cara, mas a gente parecia mendigo, cara. Que lixo.